apaixonados. Oh, menino, é vaqueiro. Quem é você pra andar dizendo que eu estou perdido, que ela não presta, que eu corro perigo, e do jeito que for eu vou me acabar? Fique sabendo que quando me deixou ela me deu carinho, estava perdido, me mostrou o caminho, foi ela que me fez levar a vida assim. Errado pra você, certo pra mim. Se a pessoa certa não tá me querendo, eu vou bebendo, eu vou amando a pessoa errada. Me diz quem é você pra querer me julgar. Quando virou as costas lá me deu a mão, no bar foi que eu curei a minha solidão. Se quer saber de mim eu já vou lhe falar. É com ela agora que eu vou ficar. É com ela agora que eu vou ficar. Dizendo que eu estou perdido, que ela não presta, que eu corro perigo, que do jeito que for eu vou me acabar. Fique sabendo que quando me deixou ela me deu carinho, estava perdido, me mostrou o caminho, foi ela que me fez levar a vida assim. Errado pra você, certo pra mim. Se a pessoa certa não tá me querendo, eu vou bebendo, eu vou amando a pessoa errada. Me diz quem é você pra querer me julgar. Quando virou as costas ela me deu a mão, no bar foi que eu curei a minha solidão. Se quer saber de mim eu já vou.